Atlântida, Atlântida, Atlântida. Opa, estamos chegando pela Rede Atlântida ao vivo para todo o sul do Brasil. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo da casa do nosso ouvinte, da casa da nossa audiência. É um privilégio a gente poder invadir a residência, o domicílio, o lar da família brasileira que dá esta audiência pro Pretinho. É verdade. É ou não é, Almir? É verdade, eu tô cuidando da lareira da nossa querida. Pode ficar tranquilo, a lareira é comigo e com o Pause. Fora aí, um conflito de interesses, Magnata. Eu tô metendo a lenha. Deixa a lareira pra ser pilotada pelo dono da casa, cara. Ok, então eu cuido da casa. A dona da casa, Almir, que está conosco aqui, a Cristina Asmus. Oi, Cristina! Cristina! A Cristina Asmus participou da promoção e está nos recebendo aqui na casa dela. Tudo bem, Sol, Cristina? Aqui. Tudo bem, muito prazer obrigado. É todo meu. Aí, uma alegria ter um Pretinho aqui em casa. Bacana. E o que rola aqui, essa galera toda aí, plateia. Essa gurizada, tem uma plateia bonita aqui, uma gurizada saudável. Faz barulho no caldeirão! Ah! Muito bom. É uma creche aqui, Cristina? Quem é essa gurizada, Cris? São os amigos da minha filha, primos, amigos de infância, faculdade. Uma casa cheia, uma tá casa cheia. Bonita. Onde é que está a filha? Onde é que está a filha? Como é o teu nome? Entrevista ela, Pia. Bruna, que idade tem, Bruna? 13. Agora há pouco, Marcos Piangers fez com que o coral cantasse... Restart. Pois não, Marcos família Piangers, Restart, por né? favor, Te novamente. Levo comigo, galera, vamos lá. Eu quis escrever uma canção que pudesse fazer sentir pra mostrar que o meu coração Aê! Participação especial Marcos Piangers. Família sabe a letra todinha. Muito bom. Então hoje a galera que tá aqui na casa da Cristina Asmus e família vai poder perceber como é que rola o Pretinho. Claro que fora do estúdio, fora daquela formação clássica na frente da mesa e tudo mais. Todo mundo de roupa, né? Todo mundo de roupa, exato. E hoje a gente vai se divertir muito aqui na casa da nossa ouvinte. Mais uma cortesia da telefonia Big com parceria com a Claro. Estamos aqui até às 19 horas. Vou apresentar os queridos aqui para quem não conhece. O Potter, chegado da África, aqui está ele. Fala, Potterzinho. Boa noite, gente. Boa noite, tudo aí, bem? Tudo tranquilo? Potterzinho. Fala aí, Porã. Oi, boa noite. Sou eu mesmo. Sou eu. Só vamos pedir, já que tem auditório, normalmente não tem auditório, mas agora que tem auditório, vamos aplaudir as pessoas. Ou vaia, pode vaiar também. Pode vaiar. O Potter! O Potter! O Porã! O Cadê! As vaias aumentam! Maurício Amaral! Everton Cunha! Marcos Piangers! Ah, esse nem vai. Nem vai. É a total indiferença para com o Marcos Piangers. Tu quem é? E o meu nome é Alexandre Fetter, nós somos! Nós somos a rapaziada do bicha, Pretinho. Bicha. Potter, a gente tá numa casa de família, Potter. Muito obrigado. Homossexual. Percebam o pano pendurado no pescoço de Fetter. Não. Como é que chama isso aí? Você é lenço palestino. Como é que chama isso aí que tu roubou a tua mulher? Eu vou pedir pra que a Cristina Asmus, que é uma mulher de classe, não sabe também. Não sabe também. Liga pra rodar e pergunta pra ela. Vou deixar como pano enrolado no pescoço. Eu vou te falar que nem palestino usa mais isso, cara. Nem palestino. Já não é moda nem na Palestina. Mas não é por moda, é por estar quentinho, entendeu? Não, fala isso o nome aqui disso aquece aí. A minha caixa torácica. 1, 2, 3, tu é gay! Tu é gay que eu sei! Ei, pessoal. Vocês querem que a gente vá embora? A gente vai. Não, cara, o pessoal é tudo meu camarada aí, cara. Galera, fora, meu camarada. Fora aí, a Cristina, entendeu? Tem mais alguém que ouve o Pretinho aqui? Ah, tá. É que eu vou dizer o que que acontece, cara. O pessoal fica impressionado. Com a nossa feiura. É um choque, né? As minas nos enxergam no rádio, nos enxergam como querem no rádio. Por isso que nós três aqui, eu, Maurício e o estão de costas. Exatamente, plateia. Exatamente, pra né, chocar um pouco mesmo. Vamos fazer um rápido bate-bola aqui com a Cristina Asmus. Perguntar o que que tu faz da vida, qual é a tua atividade profissional, Cristina Asmus? Trabalho como promoter. De eventos. Ah, é? Isso. Bacana. Meu chefe tá aí. Aí, cadê o chefe? Olha o chefe. Aí, colega. Pô. Todo chefe humilde, né? Chefe humilde é um saco, né? O cara é chefe, velho. Vamos entrevistar o chefe. E aí, que tal a Cristina funcionária? Teu nome é? Felipe. É colega de trabalho. Humildade. O cara que não quer assumir que é chefe. Muito dedicado. Qual é o nome da empresa lá? É Integral Eventos. É uma empresa que organiza eventos jurídicos. Olha aí, rapaz. Porã, qualquer coisa, fala com eles daí, tá, Porã? Jurídico, Porã, sempre tá precisando de alguém. Vou lá. Integral Eventos, eu tô abrindo uma semi-desnatada evento. Pra fazer frente com a Integral, né? Ô, meu, mas assim, ó, a dinâmica do programa. Hoje nós não temos os destaques do Clique RBS, porque a gente fica batendo essa bola com a Cris, que é a nossa estrela móvel. Cheio. Mas nós temos a sequência do programa com os destaques... Os destaques da Bad News, Flatos, não? Flatos não tem. Tá, também não, né? Caiu os destaques da Bad News. Tem nada caiu os destaques. É mesmo? Caiu tudo. Não aconteceu nada. Hoje o pessoal parou de matar no sábado, é né? É mesmo, é com essa chuva o pessoal parou de matar. A única notícia é que morreu um cara e a funerária foi levar, passou pela gente. É verdade, quase capotou o carro. Quase entrou no comboio lá, funerária. Ó, vamos mandar um abraço quase pro pessoal. Quase trouxemos morto pra cá. Como é o nome da funerária? Vamos explicar pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo. No caminho pra cá, a gente vem em comboio pra casa do ouvinte. No Fusquinha da Atlântida, do carro Pretinho preto, Básico. Né? Na Kombi do Pretinho Básico e na caminhonete do Pretinho Básico, que é um momento mais social, assim, quando a gente sai de caminhonete. Na chinelagem, que é como a gente costuma viver, de fusquinha e Kombi que a gente vai. Exatamente. Então a gente vindo pra cá, nós cruzamos com um carro funerário. E sim. Aí o carro funerário, pá, conheceu a gente ali e tal, falou, e aí, beleza, tudo bem? Era uma garota. Era uma garota dirigindo. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Funerária, conta o resto aí. Santa Luzia, sua dor, nossa alegria. Não, como é que era, Pi? Não, e aí que o carro na frente que estava nos levando em direção à casa aqui... Se distanciou e ficamos paralelo, nós, com o carro da funerária. Do lado da funerária. E aí eu pedi passagem, com o vidro aberto. Não, deixa nós entrar. E ela olhou, não, nós estamos com pressa. Eu vou na frente. Ué, mas por que tá com pressa? Tem um defunto aqui atrás. Meio morto. Aí eu perguntei, mas qual é a pressa, né? Já morreu. Não, mas aí que tá. Tava indo pro velório, então alguém que tá no velório agora... A gente acabou de passar por essa pessoa que tá deitada descansando agora. A gente trouxe um morto pra casa. A gente trouxe um convidado louco. Ainda bem que voltou da louco. África, né, cara? Ainda bem. É verdade, só precisando não, isso mesmo. É verdade. Então vamos dar uma rodadinha aí. Pode começar com o Marcos Piangas. Pessoal, é uma piada. Espero que vocês levariam no final, tá? Piangas, tu faz aquele pedido tradicional, tu explica, né, que o pessoal tem que rir e tal. Isso é importante. A claque. Porque, enfim, dá pra ver que vocês são pessoas inteligentes aí. Ao final de uma piada, as pessoas costumam rir. Caso a piada seja boa, né? Não precisa ser boa. Não, mas pra dar uma força também, né? Ah, no Zorra Total não tem piada boa e os caras estão sempre rindo lá. É que não tem piada boa, cara. Como que não, porra? De vez em quando tem. Zorra Total é demais. Vamos treinar. Vamos ver todo mundo junto antes de ficar balada. Vamos só treinar a claque aí. Porã Pinto Pequeno! Eu também te amo, mano. Também treinado. Essa é barbada. Também te amo. Muito. Então a mulher telefona pro marido. Né? Quem é que nunca recebeu um telefonema da mulher? É verdade. Tá tomando chopinho. Tomando chopinho de noite, né? É verdade. Querido, tem uma notícia boa e uma notícia má. Lamento, mas estou no meio de uma reunião super tensa. Me diz só a boa. O airbag do seu carro tá funcionando direitinho. É que assim, ó, ela bateu com o carro, entendeu? Ela bateu com o carro. Isso, a anedota nos leva a imaginar um acidente automobilístico. Sim, claro. Que denota um prejuízo financeiro pro marido, que é o provedor. Que é o provedor da relação. E ele não havia feito com o seguro, né, cara? Porque é importante que as pessoas que têm um veículo automotor usem desse expediente que é o seguro hoje em dia. Importante também dar um toque para a rapaziada que faz a manutenção dos carros do Pretinho Básico. a porta do Fusca do Pretinho, a tá porta do, na curva, do, né? do. Exato, a porta do motorista. Cheio! Se a curva é pra direita, ela abre. E se é pra esquerda, ela fecha bem. E se é pra esquerda, se é pra esquerda, tá tudo certo. Aí ela fica fechadinha, né? Isso é pensado, então. Nós fizemos algumas curvas pela direita e o motorista teve que ir lá com a mão esquerda buscar a porta. Se tu lembrar, a saída da rádio é obrigatória que seja pra direita. Portanto, eles pensaram. É. Bom, como a porta vai abrir, agora nós vamos fazer um sistema para que ela feche na curva esquerda. Ah, é vai ser, os engenheiros mecânicos que trabalham lá. Esse Fuca pertenceu ao Roberto Carlos, isso aí é pela direita. Não, e numa delas, uma curva, o Fetter, que era o motorista, né, ele dobrou... Não, eu ainda sou o motorista. Na hora que abriu a porta, o carro anda tão devagar que o Fetter saiu, né? Saiu correndo. Pegou o cachorro quente e continuou caminhando e alcançou o Fusca. Teve uma hora que abriu a porta, lembrou aqueles desenhos animados. A porta abriu e o braço do Fetter esticando. Homem borracha. E porta de fuga que mais abre, né? A porta de fuga vai até lá o pneu da frente, quase. É verdade. É a maior abertura. Ô, meu, a gente tá falando tanto de trânsito porque a gente nunca tinha vindo na casa de um ouvinte tão longe, né? Eu queria saber onde é que é isso aqui. É Porto Alegre ainda? Onde é que é isso aqui? Cara, isso aqui é um... Fala aí, Cris. É um bairro novo, né? O Jardim Planalto, né? Não, não é tão novo assim. Não é tão novo. Novo pra mim. Novo pra nós. E a casa em si é um condomínio, né? Porque tem 49 carros estacionados para o mundo. O pessoal é rico mesmo, cara. O pessoal aqui é rico mesmo. Não é um condomínio? Não, não é um condomínio. Não, e olha só, aquele papo de lareira não é brincadeira. Nós estamos sentados à beira de uma lareira. Peraí, eu tô botando a lenha aqui. Chegou uma lenha, Magnata. Olha a lenha. Vamos botar lenha, vamos botar fogo. Tá frio, Magnata. O Potter vai tuitar. Lá. E é tão pensado aqui que na frente da lareira tem um ventilador de teto. Entendeu? Se ficar muito quente, liga o ventilador de tela. É estratégia. Claro. Boa, eu conheço gente que tem ainda, além da lareira, um ar-condicionado ao lado. Não, porque geralmente... Tem aqui? Porque geralmente na lareira fica a TV, né? Em cima da lareira fica a TV, então, ou do lado, enfim, pertinho. Então. É pra ver a tela quente, né? Que é a sala de TV, né, cara? E aí a sala de TV é inverno e verão, né? Aí não, é isso aí mesmo. Isso é supercine, né? Isso é supercine. Né? Tela quente, eu não sei qual é que é a minha. Seu bull. Vamos dar uma rodadinha, vai daí, Everton. Quem mandou aqui foi o Nando Albuquerque, piadinhas curtas de português. Olá, bebês. Voltei depois de um tempo sem mandar nada. Eu voltei. Duas. A Maria vai ao ginecologista e reclama. É, doutora, estou há 5 anos casada e não consigo engravidar de jeito maneira. Aí o médico olha para ela. Bom, então, dona Maria, vamos começar da seguinte forma. Vai até aquela sala, tire a roupa e deite-se na cama. Aí a Maria desatou a chorar, desesperada. Mas que houve, dona Maria? Perguntou o médico. O que está acontecendo? Por que eu choro? Ah, doutor, é que eu gostaria que o filho fosse do meu marido. A galera gostou. Mais um. O marido chega em casa bêbado. E a mulher pergunta... Vai beber! E ele responde... Fui beber. Fui criança, fui adolescente, agora sou adulto. Mais um. Não, também não precisa mais um. Obrigado. Chega. Vamos deixar um gostinho. E ele manda aqui um abraço! Pra mim e pra minha esposa, Carla, um pop. Pode ficar tranquilo, meu querido. O fogo aqui tá pegando bem, hein? É, o calorão aqui, hein? Pegou no lençol aqui, gente. Mas tá tudo certo. Chama os bombeiros. E o pode ficar tranquilo foi pro filho Thiago, que perdeu o emprego. Oh. Mas não desanimou e tá indo à luta de novo. É. E um beijo pras minhas gurias, Fernanda e Vitória. Valeu, gurizada. Nando Albuquerque. Cara, valeu. Sabe que na última vez que a gente foi lá na casa do nosso ouvinte, do cabeleira. A gente foi na casa do Deco, do Cabeleira e agora da Cris, sim, né, cara? São pessoas que já ficaram nossos amigos e tal. Isso, sem dúvida. Então, na casa do Deco, a gente falou o nome da rua. Lembra que a gente falou o nome da rua? Doutor Marcelo. Deu 5 minutos, tinha uma muvuca na rua, na frente da casa do Deco. Qual é o nome da rua aqui, Cristina? Capitão Salustiano Vargas. Capitão Salustiano Vargas. O grande Capitão Salustiano. Então a gente tá aqui na Capitão Salustiano Vargas, na casa da família Asmus, aqui na casa da Cristina, fazendo um pretinho básico. Dá pode uma passadinha chegar aí, aqui. Pode chegar aí, rapaziada. Dá uma buzinadinha, a gente abana. Não, pode chegar que eu tô cobrando o ingresso aqui na frente, 10 pilas. Que isso, Paulo? Que isso, Paulo? 10 pilas, tem que comprar mais lenha, né, Magnata? Que isso, Magnata? Comprar mais lenha, então eu tô aqui, 10 pilas, pode chegar. Quero mandar um abraço pra rapaziada que teve ontem à noite no Pepsi on Stage pro show do Capital Inicial, uma galera muito afim de festa, uma noite muito fria e úmida, e a galera tava lá, Pepsi lotadinho, Pepsi on Stage lotadinho. E um abraço também pra quem vai pra Gravataí hoje à noite, ou quem é de Gravataí, e vai curtir a balada do Pretinho no Cerâmica. Vamos, vamos, vamos! Vai daí, Cajezinho! Vida de merda! Hoje foi no casamento, tô um pouco gripado. Aí na hora de se despedir dos noivos, meu amigo falou alguma coisa engraçada. Aí eu fui rir e acabou saindo um catarro do meu nariz. Caiu no vestido da noiva. Todos na mesa riram. A noiva fez um escândalo, eu me fingi de bêbado e saí fora. Brabo, brabo é quando fica penduradinho aqui no canto. No e bigode. Aí todo mundo fica vendo aquela situação e fica com vergonha, né? E fala, olha só, cara. No caso do bigode. Tatu, assim, isso aí. A minha situação é a pior de todas. A tua não é tanto, porque tu é baixinho. A minha, eu sou alto. Todo mundo vê. E outra, né? E outra que tu tem nariz, né? Eu ia dizer, tu tem nariz, olha, te contar. São quatro lavagens por dia. É uma napa, isso aí é uma napa, hein, Magnata? E a outra aqui, ó. E a outra aqui, ó. Kátia Suma e Everton Cunha. É quatro. Tá. Imagina o 69. Vai daí, Cagê. A outra, ah, que legal. Feminina agora. Não entendi. Hoje mandei uma mensagem pro meu namorado perguntando o que, que ele estava fazendo. Ele falou que estava vendo o filme do Sherlock Holmes. Eu falei que estava louca para ver com ele. Ele respondeu que ainda tinha um na Acontece, vida de merda. Aí uma mulher para de táxi. Para aí, Porã. Paro, parei. Isso é uma piada, Porã. É uma Porã. Piada velha. Piada velha do Porã. Apoio. Refrigerante Zumbu. Não. Como pode? Zumbu. Não. Sertão. Gostoso. A mulher de táxi com a filha de 11 anos andando à noite, né? No caminho, a menina vê mulheres rodando bolsinhas. Quem é aqui, né, minha? Mãe! O que são aquelas mulheres? O que, é que elas estão fazendo, mãe? Ah, elas estão esperando seus maridos saírem do trabalho, minha filha. Ah, bom. Aí o taxista rindo diz... fala a verdade pra guria, fala a verdade, elas são garotas de programa. Estão esperando clientes que eles paguem para fazer sexo. Aí aquele silêncio, né? Aquele silêncio. Até que a menina pergunta. Mãe, aquelas mulheres também têm filhos, mamãe? Claro que sim, filha. Como é que você acha que nascem os taxistas? Ah! Moral da história, nunca se meta na conversa dos outros. É, né, verdade. É, ué, acabou de passar um taxista, deu uma buzinada ali, abanou pra nós, um abraço. Abraço pra galera do táxi. É. Cara, que isso? É, que é a produção, né, cara? Tá naqueles dias. Vamos tentar pegar mais leve, né, gente? É, vocês vão ver agora. Vou pegar mais leve com uma piadinha. Tem uma piadinha que vai. Piada do Potter! Apoio! Pesou o clima, pesou erva, clima. Mate, tacapi! Agora novo sabor! Tacapi, canela! Quem manda pra gente é lá de Chapecó, o Elvis Gunter. Elvis Gunter. Elvis não morreu, meu. E ele coloca assim, quando li essa piada, imaginei minha esposa falando para o nosso filho. Menininho de 4 anos, tá no banho ali, né? Aí começa a ensaboar aquela região ali. Que região, pô? Testículos. Aqui escrito. Tá escrito aqui. Tem certeza que vai continuar, Bota? Atenção, vem cá. Mas é... É o nome científico dos tomatinhos, né? Como é teu nome? Olha, foi bem pesado. Quantos anos você tem, Vitória? 12. O que tá escrito aqui, nessa aqui? Aqui? Testículos. Obrigado, Natália. Ela disse testículos. Vestículos! Isso. E aí o menininho de 4 anos ali olhando, né? Os vencedor, cara. Seus, né? Cara, já falou, já, né? Vergonha, cara. E aí ele pergunta pra mãe. Mãe! Isso aqui é o meu cérebro! Aí a mãe olha pra criança assim e fala assim. Ainda não, meu filho. Ainda não. Gostou da piada, Cristina? Muito boa. Tem filho ou filha? Tu não tá prestando atenção no programa, né? Só tem ela. Já voltou da África, mano? Enteada. Uma enteada ali, né? É a Bruna, a filha da Cris, cara. Levanta a mão aí, Bruna, só pro Potter ver. E a Sofia. E a Sofia. Aí, Bruna e a Sofia. Não tem nenhum garoto. Não. E outro casamento, sim. Não, e não tem nenhum garoto rodeando as gurias? Ali, ó. Tomara que tenha, né? Ah, cara? Já tem o malandro. Quem é o malandro? Ah, a mulher! Vem cá. Quem é o malandro ali que tá querendo pegar? É o do bonezinho ali, ó. É o do bonezinho, né? É o do bonezinho, ó. Vem aí. É o Justin Bieber. Pergunta pra ele se ele já tem cérebro. Vai. Ô, jovem, como é o teu nome? Renan. Que idade? Olha a marra do Renan, cara. É, a marra do Renan. Já tem cérebro, Renan? tem pensado muito? Onde fica, Renan? Aponta. Mostra pra cérebro. Nós onde fica. Que série tu tá, Renan? Que série tu tá? Na oitava? Cara. Eu na oitava série já dava trabalho. Eu tava com 16 na oitava, cara. 16 eu tava na oitava. O Porã no jardim já dava trabalho. O Porã adiantadíssimo, né? Não, cara. Já com 16 anos. Com 16 eu tava na oitava. Fiquei na oitava até os 19. Mas não faço que nem o Maurício Amaral, que chegou certinho na faculdade, ficou 12 anos. Eu aproveitei, né? Peraí, cara. Mas vamos perguntar pro Renan o seguinte, cara. Ô, Renan, como é que é? Já rola com 13 anos a gente ficar com as menininhas e dar beijinho? Você tá beijinho na boca! Hã? Ele já tem namorada, dedo de seta! Olha ali, tá caguetando com o dedão do pé. E já tem namorada, então? Já. E como é que é ali, namorada? Já rola, pá. Sim, rola. Já rola o que rola, Renan? Beijo, né, meu? Beijinho, mão na boca. Não, me vem contra. Eu tenho uma filha, Renan. Eu tenho uma filha, eu tô de olho em ti, cara. Eu não fui com a tua cara, Renan. Muito bom. Mais quentão, a Cristina tava me dando. Olha o quentão, mais galera! Quentão, cara. Muito bom, Renan. Obrigado aí, cara. Como é o nome da namorada? Manda beijinho pra ela, velho. Nath. E ela tá aqui, não? Não. Ah, não tá aqui. Essas 12 meninas que estão aqui, nenhuma delas é tua namorada. Essas 12 meninas bonitas que estão aqui. A Nath sabe que tu tá aqui com essas 12 meninas, cara. Sabe, acho que sabe. É isso aí, tem que ser desde pequeno. Isso aí, Renan. Desde pequeno tem que dizer, olha só, vou lá ver os meus parceiros do Pretinho. É isso aí, uma salva de palmas na do casa Renan. Da Bruna e da Sofia, né? Sofia, né? Mês. E lá vão estar todas as... Mês. Não adianta fechar meu microfone. Não adianta fechar meu microfone que eu quero falar. E lá vão estar todas as amiguinhas dela e eu vou lá. Fetter, a rodada que ligou aqui. Eu já ligo de volta. Ô, Renan, quer falar contigo agora? Quer falar comigo agora? Agora. Ih, deu problema. Oi, linda. Hã? Não, o guri tem 13 anos, tô ensinando. Hã? Não? Aí. Tá, a gente fala depois sobre isso, então. Tá, um beijo, linda. Valeu. Quando é que tá ouvindo o programa, te mandou um beijo. Ah, valeu. Ô, Renanzinho, obrigado aí, querido. Canta um Justin Bieber aí pra nós, Renan. Qual é o... Canta uma que tu sabe cantar, então. O que tu curte de som? Tu ouve Atlântida, né, cara? E o que tu ouve? Qual é o som que tu mais gosta na Atlântida hoje? Eu também. Valeu, Renan. Obrigado, Renan. O Renan ficou preocupado agora. Agora eu vi que o Renan ficou preocupado. Eu acho que ele ficou intimidado. Ele queria dizer que curte a tribo de Jah. É. Mas a galera aí não deixou o cara falar. Deixa eu falar um lance sério aqui antes do show do intervalo. Tem uma nova grave doença a ser reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, chamada Sefoia. Sefoia, não é Sefoia. É sefoia. Já ouviram falar? Sefoia, cortinha. Sintomas da sefoia. Você que tá ouvindo pretinho aí pode se autoexaminar a partir do que vai ouvir agora. Sintomas da sefoia. Se um café te provoca insônia, é um dos sintomas da sefoia. Se uma cerveja te leva direto ao banheiro para fazer xixi, já bebeu ou foi fazer xixi? Porã gabaritando até agora. Se tudo parece muito caro, sefoia. O Porã segue na luta. Se todo pequeno excesso alimentar te provoca aumentão de peso. O Porã disparou na liderança agora. Sefoia, Porã. Sefoia. Se a feijoada cai como um tijolo no estômago. Porã também. Aí sefoia também. Eu comi feijão hoje, galera. Daqui a pouco vou precisar ali usar o banheiro. A gente vai notar. Atenção, pessoal. O Porã comeu feijão. Se o sal sobe a tua pressão arterial, Ah, o sol sobe muito a minha pressão arterial. Se o amarrar os sapatos te produz dor nos quadris. Ah, não, é difícil amarrar o sapato pra mim, cara. E se a TV te provoca sono, tudo isso é sintoma de sefoia. Ah. Todos estes sintomas são prova irrefutável que você sofre de sefoia. Você foi a juventude embora. Você foi a juventude embora. O velho fica chato. O velho é resmungão. O velho acha tudo caro. Tem até um poema gaúcho bonito sobre isso. É mesmo? A gente pode falar na frente das crianças. Então aqui, né? Manda aí. Que saudades de outros tempos. Tá ótimo. Eu acho melhor. Não, mas... Ele já falou. Descontou, te lembra? É ruim. Não dá. Eu acho que é ruim. Mas tem outro caso. No alto daquele morro, eu plantei uma roseira. Não, mas esse aí não tem nada a ver com juventude. Não, não é verdade. Mas é poema também. Mas tem aquele dos lobisomens, né? Os lobisomens é bacana. Fazer um momento calouro aqui, se alguém tem algum poema. Algum talento? É, um poema a declamar, uma poesia. Chegou a hora do pretinho. Da alegria. Vamos de entrevista. Vamos sorrir e cantar. Ou você é o homem que está traindo sua mulher neste momento. Oi, que houve? Mas por que pararam de cantar? Tá viajando aí, seu Silvio. Mas pararam de cantar. Temos algum concorrente aqui? Alguém aqui que neste momento esteja a fim de declamar? Eu posso cantar uma poesia. Não, não, tu não, Pause. Tu não. Vai, Pause, deixa o Pause. Batatinha quando nasce, alguém sabe, hein? Cris vai cantar. Ali, vem cá. Vem, chega aí. Não? Vem. Temos um mini calouro aqui. Como é o nome dele? Vem, rapaz. Vinícius. Chega aí, Vinícius. Eu vou até aí, então. Vinícius tem uma cara de malandro. Olha ali, cara. Não vai falar, tá entendendo? Não vou falar. Eu já me aproximei do Vinícius aqui. Tá, chega aí. E aí, Vini, vai cantar o quê, meu filho? Maurício é importante. Não vai cantar. Eu não vou cantar. Ele não vai cantar. Ele tem uma cara de brabo. Eu não vou cantar. E aí, Vinícius, vai cantar o quê, meu filho? Ah, já mudou de opinião. Não, guri, vai uma hora, vai. Alguém vai cantar alguma coisa, Vinícius. Não, hein, gurias? O que que tu vai cantar aí, Vinícius? Eu não sei. Sabe arrotar, então, Vinícius? Fecha os olhos. Arrota aí, então. Então arrota aí. Não vou. Então dá uma arrotada aí pra nós. Vamos fazer um campeonato de arroto. Falta de respeito, muito bem. Cuidado, boa, muito bom, aí. Falta de respeito a rotar. Isso aí, cara. Essa é a nova geração, meu. Cara. Isso aí, educação, cara. Eu viajo. O quadro Show de Calouros foi suspenso hoje, galera. Ô, meu, tá no blog do Pretinho aquele cachorro que foi ensinado a falar pelos donos. Tu tá ganhando dinheiro nesse cachorro, né, cara? Tu tá ganhando um dinheirinho pra falar desse cachorro aí. Mas é que é impressionante mesmo, cara. Um cachorro para... Eu vi um vídeo hoje. Demais, tem muito cara. Vídeo na internet, no YouTube, de brincadeira com bicho, né? Ah. E aí um cara colocou um papel plástico naquela entrada de cachorro e gato, sabe, na porta. É transparente. Aí chama o gato. Ah, certo. Fica filmando e chama o gato. E o gato vem. Não, gato não. Gato que não vem quando tu chama, né? É, mas esse gato talvez viesse. Ah, bota comida. Não, o cara ficou ali uma hora parada. Daqui a pouco o gato vem correndo. Aí o gato vem correndo, daqui a pouco push, gruda a carinha assim, gruda os beiços. O que fez o gato? O que fez o gato quando vai? Olha só então sobre o cachorro, ó. É, no estado da Pensilvânia, outra história de cachorro. No estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, um cachorro acionou a buzina do carro para avisar a dona que ele foi esquecido dentro do veículo. Olha que loucura, cara. O labrador de 11 anos, chamado Max, ficou pelo menos uma hora trancado em um dia de muito calor de verão no hemisfério norte. Aí o bicho trancado começou a buzinar. Isso é a prova, cara, de que os cachorros têm uma inteligência que a gente desconhece, né? É, até maior do que muitos de nós, né? Eu ouço em dizer. E o labrador em especial, né? O labrador em especial. É verdade. Porã, né? Tá aqui a prova, o cachorro aqui, né? É verdade. Eu fui na casa do Porã esses dias e ele se agarrou na minha perna e ficava assim. Tu vai ver, meu. Tu vai ver. Ó, galera. O que houve com a luz aí? Agora tá meio preocupante aqui o fogo, gente. Agora eu acho que eu vou precisar da ajuda, algum copo d'água, alguma coisa. Olha aí que eu vou pagar, balde. Vou pagar o incêndio. Pega esse balde de querosene aqui. Pegou no quarto das crianças agora. Não, que é isso, não fala assim. Ah, o pôster da Restart aqui queimou, galera. De brincadeira, Almir. É, e como queimou rápido, rapaz. Que cheiro ruim, hein? Que pena. Brincadeira, cheiro de cocô. Ô, Almir, não tem nada pros desclassificados aí? Eu tô vendendo uma secadora de roupa. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou anunciar aqui as minhas ofertas, as ofertas da audiência, na verdade, e em seguida tu manda os teus desclassificados, tá? Não tem medo. Quem que tá lá? É o Léo. Ô, Léo, larga a vinhetinha dos classificados aí, querido. Ó, tá ligado, Léo. É o Capu. E aí, rapaziada, é o Capu? Sou eu. É ele tá que bem. Tá gritando lá. Que Capu. É tá bem, é o Capu, tá bom, Capu. Eu sou o Felipe Arendi, de Porto Alegre. Tenho aqui pra vender um tênis de basquete muito bala. Veio direto... Baixa a trilha aí, Capuzinho. Veio direto dos Estados Unidos. É um Nike modelo LeBron James, da temporada 2008-2009. Ah, o grande LeBron James. LeBron James, NBA, é, claro, cara. Boa, tá zerado, NBA. Nunca foi usado. Tô vendendo, pois meu irmão trouxe de lá pra mim e não serviu. O tamanho é 11,5 nos Estados Unidos, 11,5. E o que no Brasil seriam 42, 43. O tênis é muito da hora, preto com vermelho, com detalhes muito interessantes. Fiquei triste que não pude pegar pra mim, mas então decidi oferecer aí no PB que é sucesso, é sucesso. Sucesso, é sucesso. O valor seria R$250, mas negocio. É isso aí. E-mail para contato: tênisbasquete@bol.com.br. Bom. Repita. Aceita material o cara de construção? Que tem um e-mail ball, cara. Não, mas é ball de bola. B-A-L-L. Não, é B, não, ball, B, Brasil. Brasil online. Brasil online. O cara que tem um ball, ele, assim, ele fala HTTP antes. É. Ele fala http://. Por que, cara? Tu acha que não chega e-mail e sai da caixa dele? Não, chega e sai, mas ele só sabe fazer isso. Esse é o cara que manda PowerPoint pra gente, sabe? Os caras que a gente odeia, que manda PowerPoint, é o cara que tem e-mail ball. Nada a ver, cara. Eu tenho um e-mail bom, cara. Não tem, cara. Não tem Hotmail, Gmail. Feter@bol. Mais uma aqui. Vendo caminhão Volkswagen 14220, ano 95, branco, revisado, uma beleza. R$75 mil o parceiro tá pedindo. Contatos com o Lookman. Oh, Lookman. Lookman com dois N's, pause. Oh, o grande Lookman. _elétrica@terra.com.br. Ah, eu vou comprar esse caminhão, Magnata. Pra quê, pause? Ah, carregamento, né? Carregar o quê, pause? Ah, minhas hortaliças, minhas coisinhas lá. Vai levar pra Ceasa, né, pause? Vai levar pra Ceasa lá, tudo tá bem bom, fresquinho, pô. Né, Magnata? Tá bem. Abraço tudo do Matheus Lookman, de Blumenau. Vamos fazer o show do intervalo. Ah, então. Vamos faturar antes, pô. Ô, Mira, eu tinha esquecido. Pô, mas tu tá de sacanagem comigo, que cara. Que isso, Almir? Vamos nós então faturar aí. Pera aí, deixa eu me arrumar aqui. Manda bala, amigo. Deixa eu arrumar uma goma no cabelo. Aí, beleza. Pô, tu falasse, apareceu um cara aí. Tu falasse, ah, ó, tamo em tal rua, tá ali. O quê? Pessoal passou apareceu. Aí. Tá passando na frente aí. Mas apareceu, o cara quer entrar, mas não pode entrar, tá, querido? Fica aí fora. É um cobrador, o cara aproveitou o momento e... Então eu tô vendendo uma secadora de roupa, pessoal. Opa! Uma secadora de roupa. É importante nessa época do ano. Nessa época do ano. Época de muita umidade, isso aí. É R$300. Porra, tá barato. Qual é a marca? Não tem marca. Marca Diabo. São dois palanques e uma linha de 5 metros. Como é que é? Uma secadora, cara. Dois palanques, duas madeiras, vocês podem ver aqui na imagem. Tá vendendo madeiras. Um varal, então. Não, uma secadora de roupa. Uma secadora de roupa, a linha tem 5 metros, porra. Dá pra colocar bastante roupa. É, tipo, é uma coisa ecológica, né, Almir? Assim, e deve não, ser instalada, exatamente, por profissionais capacitados na parte exterior da sua residência, ao ar livre. Não... Mas e se chover, Almir? Não gasta energia elétrica, tem essa vantagem. Mas e se chove, Almir? Se chove, ela também não estraga. Mas também não seca roupa nenhuma, cara. Eu tenho um e-mail aqui, posso dar? Pode dar o e-mail. Tu tá me detonando, é isso? Não, Almir. Tá detonando o produto do ouvinte? Não, de maneira alguma. Roupa@úmida, www.orkut, é o e-mail aqui do nosso querido ouvinte, Diego Leal. Professor Diego Leal, Diego Leal. Professor de Trombudo Central, Santa Catarina. Trombudo Central? Trombudo Central. Onde é que fica trombudo central. Trombudo central fica onde que tu acha? No centro, né, galera? Fica no meio dos dois trombudos, né, galera? É. Tem o trombudo do sul, tem o trombudo do norte, tem o trombudo central. Tá bom, cara. Vamos fazer o show no intervalo. A gente volta em seguida com o Pretinho Básico. Solte. Aqui da casa do ouvinte, da nossa querida, doutor Meira, querida. Querido, né? Querida Cristina Ruas, doutor Meira. Depois vamos falar mais, não é? Vamos falar vamos mais. Vamos continuar planejando, né? Evidente, a próxima vai, Capu. Meia hora, né? Vai, Capu. Na volta do intervalo, é claro. A palavra é sua, doutor Meira. Eu espero, então. Show do intervalo, Capuzinho. Depois do Inter. Atlântida. Olha, gente, agora sim eu vou precisar da ajuda de você. O que que houve, Almir? Pegou aqui o fogo também nas cortinas. Não, peraí, Almir, não. Bom, onde é que tu tá, Almir? Que parada, que fumaceira é essa, Almir? É, agora eu tô aqui na casa do lado. O Almir tá ali, o Almir tá no telefone chamando os bombeiros ali, cara. Eu não chamo bombeiro. De queimado que você tá aqui, sabe, Almir. Que eu não Pause. Chamo bombeiro, não preciso. Puta, pariu. Eu sou bombeiro, eu sou especialista. Para aí, só um pouquinho, eu tô apavorado com essa fumaça aqui, Magnata. É, o que que tu fez aqui, Almir? O senhor tá junto com eles aí, controle. Tô aqui, doutor Pepe. O senhor que é mais velho, um homem mais experiente, bota ordem na casa aí, doutor. Eu já tô com o extintor na mão aqui, doutor Pepe, mas tá de pito. O Pause botou muita lenha aqui, doutor Pepe. Muita lenha, né, Magnata? Eu tive que descarregar toda a lenha aqui. Eu falei, Pause, é muita lenha pra lareira, pô. O Almir ficou lá, soprando, abanando esse troço aí, ó. Tem que cuidar das plantinhas hoje, Pause. Vai gear hoje, Pause. Vai ter geada? Vai, cuida das plantinhas lá, vai queimar tudo. Já tô, tá braba a coisa, Magnata. Essa semana o alface dobrou do preço, meu. Brincadeira, é só geada, depois diz que vem a seca, assim não dá, vou ter que mudar de ramo. Pause, o cão conheiro, ele fala? O cão conheiro falava. Morreu, cara? Ah, morreu. Não, ele fugiu. Fugiu. Não te aguentou, não, Paulo. Tava aguentando o cheiro lá em casa, tava um cheiro cara, muito forte. Aliás, é o segundo integrante do Pretinho Básico cujo bicho de estimação foge de casa. É. O primeiro foi o KG, que o gato dele fugiu. O Astolfo. O Astolfo. Pô, KG, fugiu pela janela. Tu chorava pulou, ainda quando suicidou. A gente falava, né? Às vezes se suicidou, né? Não, eu fiquei só porque eu fiquei o fim de semana inteiro ouvindo Tom Waits. O gato trancado em casa. Jogou. O gato bebendo sem tomar banho, cara. É muito horror. Bom, mas estamos de volta com o Pretinho ao vivo da casa da nossa ouvinte Cristina Asmus aqui no Jardim Planalto, Porto Alegre. Isso aqui é Zona Norte, né, Cris? E qual é que é a rua mesmo aqui? O Potter, dá o microfone pra Capitão ela. Capitão Salustiano Vargas. Capitão Salustiano Vargas. Agora há pouco passou um magrão aqui na frente com uma caranga toda envenenada e tal. E disse, Cristina, eu te amo! Ela falou isso aí. Não, cara. Ela falou isso aí, mano. Ela falou. Ele ou ela? Cristina, volta, Cristina. E aí o magrão passou acelerado. Hein, Petter, tu sabe quem é o Salustiano, né? O Salustiano. O Capitão Salustiano? É, sabe quem é? Não. Nem outro não. Mas deve ser alguém que... sei lá, da Revolução da dessa região aqui, né? Com certeza é um grande vencedor da Revolução. Acho que o presidente Lula é capaz de saber quem é. Sabe quem é o presidente Lula? O Salustiano? Companheiro, eu quero dizer em primeiro lugar que nunca na história desse país uma família e uma fotografia da sociedade brasileira. Quero dar um parabéns para ti, Cristina, de classe pobre, humilde, que tem essa casa simples. Essa casa aqui é a fotografia de tudo aquilo que nós queremos dos pobres no Brasil. Casa simplesinha, né? Casa simples, que acolhe todas essas crianças. Humilde, mas é verdadeira, água. Né? Eu quero que vocês divulguem no blog e coloquem ali. A classe pobre e humilde desse país está melhorando. Como melhorou, né, presidente? Eu tô muito feliz. É simples, mas é calorenta. Tá tomando quentão, presidente? Eu quero mais um quentão. Tá tomando quase. É o quinto copo dele, só desde quando ele chegou aqui. Mas bebe esse homem. Criança ranhenta não existe mais. Agora tem tudo quanto é criança aqui que... tá só faltando cadarço no tênis das crianças que eles não usam mais. Não, presidente, é moda agora não usar o cadarço. Agora é moda. Ah, eu não sabia disso. O teu tem cadarço, mas de qualquer forma, Piangelo. Tá bêbado já, Lula? Não tô, eu quero beber um pouquinho. Não, mas presidente, ele tá tomando quentão desde a hora que ele chegou. Ele tava aqui antes. Tá com a língua grossa, né, presidente? Só no álcool. O que interessa é viver de forma simples, como essa família vive. Que eu tô vendo aqui de fora, de longe, tô vendo lá uns 12 carros, mais ou menos, deve ter uma para cada criança de 8 anos. E é bonito porque isso conscientiza. Essa é a audiência do Pretinho Básico. Tchê, mas tu não sabes quem é o Sal Nestianos? Gauchão, dá um abraço pra mim. Quem, Gauchão? Fala só. Sal Nestianos. E Fetter, a gente trouxe o Cid Moreira também, só que a gente tem que montar lá fora, porque não passou pela porta. A cabeça não passou fala no portão. Lá, fala aí, Cid, como é que tá aí fora? Aqui fora está frio. Eu quero botar a cabeça na lareira. O fogo já vai chegar aí, querido. Já vai chegar, obrigado, o fogo. Te levaram um quentão aí, Cid? Não, eu quero outro quentão. E você sabe qual é. Vai pra balada hoje. Cara, eu preciso passar aí. Eu vou estar na balada. Você já está me interrompendo de novo, sua mulher. Sua mulher. É sempre cara, eu poderia assim. Ficar quieto e não assumir essa parada que tu falou agora. Mas eu vou dizer o seguinte, cara. Mulher não, entendeu, cara? E outra coisa que eu vou dizer. Não existe o Capitão Salustiano de Vargas, cara. Não existe o Salustiano? Não existe, cara. Não existe, cara. Ah, existe sim. Não vai existir. O nome da rua. É, inventaram o Capitão Salustiano. Tá, você aqui. Ficou confusa. Tu vai tomar um pau, Cid Moura, de mim e do Davi Coimbra, cara. Eu lhe dou apenas uma cabeçada e acabo com você. Bom, isso é verdade. Eu posso dar um boa noite. Aí, pode dar. A cabeçada crianças, vai estourar a plástica. Tô chegando lá, cara. Eu vou dar para as crianças um. Boa noite. Não, faz um jabulani pras crianças. É, um jabulani, vai. Jabulani. Teve umas crianças que saíram correndo agora, não sei se tu viu, gente. Arrebentou um medo, uma plástica. Ah, dá um medo esse troço. Dá um medo mesmo. Caramba. Eu não tenho culpa. Dá um medo. O meu filho não dorme mais por causa disso. Cara, eu não aguento mais vontade de saber quem foi o Capitão Salustiano. Não, cara. Tem uma informação. Cara, liga pro Davi Coimbra, ele deve saber. No Google saber, aqui, cara. Não veio a informação o de Davi quem sabe foi mais o, que o grande Google. Capitão Salustiano de Vargas. Ele era, ele sabe com quem que ele andava? Com quem? Com o Virgulino Ferreira, o Lampião. Virgulino, era do bando de Virgulino. História com Paulo. Era do bando de Virgulino. Acabou fugindo, parou aqui no Sul. Virou nome de rua, né, Magnata? Tá aqui brincando, falta só 12 minutos pro final do programa. Ah, vamos dar mais uma rodada aí, vai daí, Marcola. A Juliana Mati manda estatísticas, porcentagens aqui, ó. É, quem compra revista de plástico e de dieta, tipo Boa Forma, aquelas revistas que tá sempre... Quem é que tá sempre na... Adriana Galisteu, né? Sempre tá na capa dessa... Agora não, porque ela tá grávida. Ah, então qual revista, cara? A Boa Forma. É sempre a Adriana Galisteu. Saúde. É impressionante, cara, é verdade. É. Quem compra esse tipo de revista? 5% quem vai fazer dieta ou malhar. Sim. 95% pessoas que acham bonito olhar e esperar que um dia fiquem assim naturalmente. Que nunca vai acontecer. Por que que as mulheres choram, KG? 10% é de tristeza. 10% é felicidade. E 80% é fazer tipo. Chamar atenção. Hã? Olha o machismo aí. Onde olha tá aí, o machismo? Pá, boa, olha boa. Aí, segura só um calminho, mas calminho. Onde tá o machismo? Perguntar pra Cristina Asmus, tu acha o programa muito machista? Bastante. Bastante. Que bom. Isso te irrita? Bom, que orgulho, bastante. Hein, meu? Que orgulho. Adoro quando a Rodaica tá lá pra defender a mulherada. É por isso que ela só vai uma vez por semana. Tá, e assim, ó. Boa, bora! E outra coisa, Cristina Asmus, nossa ouvinte, recebendo o Pretinho em casa hoje aqui com uma cortesia do Big e da Claro. Oh, Big! Alguma vez que o Pretinho Básico te irritou, tu trocou, desligou, trocou de rádio, botou um CD ou coisa parecida? Não, fiquei dando risada, tem que levar na esportiva. Aê! Aê! Muito bem, tá bom, Cris. Muito legal. É isso aí que dá, a gente pra tu, conta. Dá pra tu liberar o teu marido do porão agora, pra gente conhecer ele? Claro, claro. A gente só cumprimentar ele. Ele tá ouvindo ele, uns barulhos, tá... batida na porta e tal, né? Tu jogou a carne passada ou, tipo... Já mandei abrir lá a porta. Ah, mandou abrir. Quantas vezes por dia tu alimenta ele? Tá, última estatística aqui. Vai. Quem toma Gatorade? Quem? 5% atletas, 95% pessoas no sofá comendo salgadinha. Manda um quem aqui, amigo? Pro meu cunhado Felipe, um... Isso é jornalismo, Marcelo. Isso é jornalismo, né, Marcelo? Pro meu cunhado Ivan... Marcelo, que... fala do programa, é hoje, Marcelo. Acabou o programa, vou não ter tem que mais? Ficar parado, quebrei o baço. Quebrou, te quebrou todo, né, Marcelo? Foi no cemitério lá tá no... Foi lá puxar o saco do diretor da Band. É, tem fantasma querendo me levar. É verdade. Pro cunhado Ivan, que chegou quarta de Londres. Ó, Dudu. BJ da Juliana. Mas Londres não é legal, cara. Já foi a Londres, Dudu? É, Londres eu conheço, cara. Mas tem Nova York, né, cara? Manhattan, né, cara? Já conhece Londres, Cristiano? Manhattan é muito mais legal, cara. Não conheço. Ah, nem queira conhecer, cara. Que não queira conhecer, cara. Vai lá pra Nova York, cara. Nova York direto, cara. Por que Nova York, cara? Cara, Nova York tem os melhores estão lá, né, cara? Todos os melhores profissionais, melhores restaurantes. Melhores quem? Quem? Melhor tudo tá lá, cara. Inclusive eu vou pra lá, né, cara? Agora duas temporadinhas, né, cara? Duas temporadinhas agora por ano. Eu ia só uma vez, agora tô indo duas, cara. Pode crer, cara. Pode crer, grande. E aí, guri, seja bem-vindo. Pode crer, tamo aí na casa da Cristina. Vamos lá tomar um quentão e ir pra piscina. Ah, tá muito frio, meu Deus do céu. Liga esse fogo que eu quero mais papel. Pausa e traz a lenha pra gente se esquentar. Chega as gatinhas, 13 anos não dá. Ai, meu Deus do céu, o garoto Arthur. É Arthur teu nome? Não. Então não. Vai tomar no... pode crer. Vai mandar um abraço pro teu amigo aí? Dá um abraço. Eu não vou mandar um abraço, porque senão... Bicho pode pegar pro meu lado. Qual amigo? Não dá pra falar. Ô, guri, o que tu achou dessa residência aqui? Uma residência bonita, bem... Humilde. Humilde. É. E acho... Enfim, eu não sabia. Tá ruim pra todo mundo, né? Tá ruim pra todo mundo. Não sabia que tinha gente que morava nessas condições aqui. Eu fico até um pouco, assim, sensibilizado. Essa parede de vidro aqui, né? O pessoal não teve dinheiro pra tijolo, botou uma parede de vidro. Bate uma dó. Quando a gente vê o Brasil de verdade aqui. Bate uma dó. É verdade, Guilherme. Cara, eu andei investigando um pouco da vida da Cristina aqui. Ah, tu fez isso, Amaral? Aham. E eu descobri que ela não poderia andar no Fuquinha do Pretinho, cara. Por quê, cara? Cara, teve uma experiência quando eu era mais nova que caiu do carro andando. Fuca? Como é? Nós estávamos chegando na praia e meu pai disse: chegamos. Achei que tinha chegado em mesmo. Casa. Abri a porta e saí. Aí meu pai olhou, tava eu rolando na estrada. 10 anos de psicólogo, né, Cristina? Nossa, que coisa, cara. Se machucou muito. Não lembro. Boa, melhor assim, né? Melhor assim, já passou, não, já eu lembro assim que depois, quando eu acordei, tava minha mãe, todo mundo chorando e tá. Ô, Peter, pois não, Pi? Eu não entendi um troço agora, gente. Chegou um cara ali com calção do Grêmio. E com um moletom e um capuz na cabeça, ele tá pelado por baixo. Como assim, cara? Não, olha ali, tá cara. Não, não tá pelado, não. Mas vem cá. Levanta o moletom. Olha só, cara. A gente tá falando aqui, falou em acidente de carro agora e tal. Eu tenho um parceiro aqui que quer falar de um projeto que ele tá encabeçando junto com o Detran. E aí, irmão, como é teu nome? Tudo bem? Tudo bem, meu nome é Felipe Carmona. Mas olha, verdade... tem voz de locutor de rádio. E aí, Felipe? Qual é que é, Felipe? Não, na verdade é o seguinte, em maio agora o Detran lançou uma campanha do motociclista cidadão, certo. Na verdade, o pessoal que trabalha com motocicleta, né, pra conscientizar o pessoal... Que trabalha com motocicleta. Exatamente. Entregador, motoboy, motoboy, mototáxi, né? Certo. Aqui em Porto Alegre não tem mototáxi, mas no interior, que onde alcança a planta, tem bastante, né? E o Detran, então, vem pra conscientizar esse pessoal aí prestar um serviço ótimo para a sociedade e também, da mesma forma, diminuir o número de acidentes, né? Que hoje a acidentabilidade é muito grande, né, com moto. Trabalhar no Detran, pelo jeito. Não, trabalhar, na verdade, no Sindicato Motociclista, no Sindimoto. Certo. Né? Então, o Detran é nosso parceiro também, como também, eu acho que todos os meios de comunicação que visam a segurança de trânsito e das pessoas que dirigem com carro ou, enfim, motocicleta. Mas tem que haver uma ação concentrada... que parta destes dois lados, né? Do motorista, que se sente às vezes ameaçado pelo motociclista, e do próprio motociclista, que às vezes se sente ameaçado pelo motorista também, né? Sem querer, tu desligou teu microfone aí, Felipe. Aí, beleza. E do usuário, muitas vezes, o cara, tô doente aí, eu preciso de um remédio aí, ó. 5 minutos tem que estar aqui. Dia de chuva, não vê as condições climáticas, muitas vezes tem que analisar nesse ponto, né? Certo. Aquela pizzaria, 10 minutos tá na sua casa, pizza, e, pô, o cara tem que correr, é uma vida que tá ali, né? Uhum. Isso aí tudo a gente também, não só da quem tá dirigindo, quem tá no trânsito, a moto, tem o carro. Tem um site aí pra galera visitar e no site, no tem o site do Detran, www.detranrs.gov.br, e tem no www.sindimoto.com.br. Tá, beleza. Boa. Felipe. Obrigado aí, obrigado pelo trabalho também. Valeu, obrigado. Bacana. Ô, Magnata, posso mandar um alô pra galera do Poingresso.com, vamos fazer uma parceria aí pros próximos shows da tribo, né? Não sei quando vai ter, tá ruim a agenda. Como assim, cara? Vai mandar um alô pro Eric Barufi, grande Barufi. O Barufi. Aqui do Poingresso.com. Tamo aí, né, Magnata? Tá bem, cara. Me ajuda que eu te ajudo. Tá bom, velho. Manda daí, ô Cid Moreira, tá na hora do salmo já? Já está na hora do quatro salmo. Quatro minutos pro término do programa, eu acho que tá na hora do salmo já. Tá na hora, está... Cid, tá na hora. Cid. E onde estaria o salmo? Você trouxe o salmo? Tu não sabe de cor nenhum salmo ainda? O salminho aí, sempre tem tá alguma coisa aí, pronta. Tá ali, salminho aí, Cid. Eu tenho um salmo sempre pronto, aquele que diz... O Rebolation, o Rebolation, mas eu hoje vou ler outro. Tá bom. Ó, trilha, ó, trilha. A trilha já tá aí, cara. Vocês vão estar em Gravataí. Claro. Sim, não, todos nós, inclusive tu, Cid Moreira. Ah, pois não. Logo mais, a partir das 11 da noite em Gravataí, balada do Pretinho, hoje, neste sábado, com frio e com chuva, isto não é problema. Para quem vai na balada do Pretinho no Cerâmica, porque é indoor, é coberto e não teremos problema de umidade e frio na balada hoje no Cerâmica em Gravataí. Dá pra sujar a cerâmica na boa. O fogo! Galera, só pra se despedir, o fogo tá chegando no prédio do lado. Mas não precisa se jogar, pessoal. Calma! Desce de elevador tranquilamente. Como assim, Almir? Não tem escada. Incende elevador. Incende tem que usar o elevador, né, garantia. É mais rápido. Tá, tchau, beijo. Posso aproveitar que existem crianças e fazer uma pergunta para elas? Claro, Cid Moreira, fica à vontade. Vocês sabem o que a colherinha falou para a xícara? O Rebolation, o Rebolation. Boa, Cid. Tudo bem, hein, Cid? Tá bem, Cid? Tá bem com a juventude, hein? Não, e a coreografia foi a melhor de todas, né, cara? A coreografia foi a melhor. Tá especializando. Uma linguagem, uma linguagem moderna, né? Sim, mano? Claro. A tua expressão corporal, a tua expressão corporal, Cid, tá demais. Jovem. Vai daí, É tu e o Thiago Leifert, assim, sabe? Ai, cara. Deixa eu me concentrar. Vai, Cid Moreira, vai. Aqui olha a voz do Brasil, salmo. Cid. Quem mandou foi Rodolfo de Caxias do Sul e diz assim: prestem atenção, crianças. Olha, nós estamos ficando com medo, Cid. E agora tu parou na frente da luz, aí escureceu tudo. Fiquem vocês todos na sombra da minha cabeça. Toda casa agora. Concentra-se, Cid Moreira. Concentra-se, Cid. Vai, foi. Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. O jumento e o... Cavalinho, vai, segue. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando saem pra passear, leva a égua Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, minha éguinha Pocotó. Boa noite. Boa, Cid Moreira. Muito obrigado. Boa noite, Cid Moreira. Queria mandar um abraço pra galera que tá passando aqui na frente da casa. Bom, boa. Fez certo tumulto, galera. Agora, deixa comigo, cara, que agora vai começar galera o programa. Estamos vendendo aqui a 25 o ingresso agora. Não, não, não. Ô, Pause. Agora isso, o ingresso subiu, 25 reais. Fala, Mauricinho. Acabou o primeiro lote. Queria pedir pro Pause passar pra nossa amiga Cristina o presente que ela vai ganhar. Não é aquele que eu trouxe. Não, pra ela. Não, é o presente da Cristina. Trouxe umas velas pra ela. Não, que vela, Pause? Umas velas aromáticas pra O Pause vai entregar pra Cristina agora uma mochila da Atlântida. E olha dentro aqui, dessa mochila tem um Moto ZN300 com o chip da Claro, é o celular, presente da telefonia imbatível do Big, Cristina. Que beleza, por ter nos recebido aqui na promoção, também eu quero pretinho um na minha surpresa, casa. Tem um presente surpresa aí, depois Cristo não mostra perto das crianças. Tá? Pô, tinha que ganhar um presentão pra nos receber aqui mesmo. É o mínimo, né, cara? É isso! Muito bem. Muito bem, é isso então. Tirou já? Vamos tirar as fotos. Isso, tira as fotos. O Dimaia já apareceu ali. Eu bem que te avisei, pra não levar a sério o nosso caso de amor. Muito bem, estamos encerrando mais um Clássico na Casa do Ouvinte. A nossa querida Cristina Asmus. Fala, Cris. Queria aproveitar e agradecer a presença de vocês. A gente que agradece. E convidar o pessoal, toda a galera, pra ir jantar no restaurante Dom Lara. Opa! Fica na Avenida Venâncio. Que horas? Restaurante da família? Restaurante da família? Do maridão. Ó, oh, restaurante do marido, vamos lá agora. Como é o nome do restaurante? Restaurante Dom Lara. Ah, o grande Dom Lara, o irmão do Dom Lázaro. O que serve lá? O irmão do Dom Lázaro. É alacarte, aves, peixes, carne. É onde fica? O Poré gosta muito de aves. Nosso gabarito, hein? Nosso gabarito, hein? E isso, quem quiser acessar o site é www.donlara.com.br. Muito bom! Já boa. Fez o toquinho do restaurante do marido! Tá junto! Eu vou lá que eu tô com uma fome, magnata! Muito bem, ficamos por aqui com este Pretinho Básico na casa da Cristina Asmus. Mande pra gente a partir da semana que vem o seu torpedo para 49207 respondendo ou completando a frase "Eu quero o Pretinho na minha casa, porque... tarará, tarará, tarará". Nós estaremos invadindo a sua casa com o Pretinho Básico, com a telefonia Big e a Claro, que levam o Pretinho Básico até a sua audiência. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana. Voltamos na segunda-feira, 1 da tarde. Estamos saindo aqui, indo lá pro Dom Lara. E na sequência, vamos lá pra Cerâmica em Gravataí fazer a balada do Pretinho. Feito, boa noite!